esperança no infinito, um caminho tão bonito, por onde ele vai passar. Eu escuto uma canção anunciando: nosso pai está chegando, ele vem pra conversar. Eu preciso estar presente nessa hora, pois quando ele for embora, vou pedir pra me levar. Eu preciso estar presente nessa hora, pois quando ele for embora, vou pedir pra me levar. Falou que ele não voltava, mesmo assim eu esperava, pois ele prometeu voltar. Tanta coisa se falou na sua ausência, quero ver se na presença vão ter coragem de falar.